Cavaleiros da Távola Binária apresentam Mestres Cavaleiros. Prepare-se para descobrir os segredos do universo, ou não. Com anos de pesquisas e testes com parceria do Instituto Datafolha-Se, as informações são em até 100% precisas. Está para começar o podcast que poderia ser um açougue ou uma padaria. Não recomendado para menores de 18 anos ou em caso de suspeita de dengue. Começando mais um... Caralho, como que é o nome dessa porra? Como que eu esqueci? Mestres Cavaleiros, porra. Começando mais um Mestres... É, tá uma beleza. Essa porra vai na gravação porque eu não quero nem saber. Não quero ficar editando muito, não. Se foda. Se foda. Os nossos ouvintes adoram isso mesmo. Começando mais um Mestres Cavaleiros. Aqui, o detonado da vida. Hoje, nós iremos falar... sobre umas dicas de como pegar garotas. E pra falar sobre o assunto, só tem mestre aqui. Boa noite, Edson. Boa noite. Hoje nós vamos ensinar pra vocês quais são os assuntos que tem mais chance de dar aquele resultado esperado pra você chegar no final com a garota. O objetivo é eficiência. Ah, não. Ou eficácia, né? Porque eu sempre confundo isso. É eficácia. Explanar melhor. É eficácia. Alguém vai explanar melhor aqui sobre o assunto... O grande amigo Macristo. Boa noite, Macristo. Opa, boa noite. Beleza? Muito obrigado aí. Vamos compartilhar nossas experiências aí nesse ramo aí da vida, né? Eu já acredito que seja eficácia e eficiência em união. Essas duas habilidades aí têm que ser utilizadas juntamente para chegar no objetivo. Antes de começar aqui e já começar dando as dicas aí pra galera que tá talvez precisando ou não, né? Gostaria de um pequeno resumo do currículo na área dos senhores. Começando com o Macristo. Só nesse ano de 2014, arredondando por dezena, quantas já foi conquistada só esse ano? Conquistada plenamente ou só aquela famosa bitoquinha? Eu acho que como o padrão dos nossos ouvintes deve estar baixo, né? Tem que ver aí. Vamos colocar o padrão baixo, porque eu desconfio que nossos ouvintes aí não esteja tão alto assim, né, na eficiência da pegação, né, da arte da pegação. Tem essa, às vezes não... Os caras estão ouvindo esse programa, eles estão desesperados, cara. Lembra, na verdade, o objetivo é a conquista, né? Meu objetivo é a conquista! Então, arredondando por dezena, quantas foram conquistadas esse ano de 2014, desde janeiro aí, eu quero que vocês não se assustem muito, né, com o número aí, mas... Ah, cadê o número? Foram 50, por dezenas, né, arredondando por 5, por dezenas. Pô, 50 dezenas dá mais de 500 meninos, parabéns, comeu pra caralho. Parabéns. Não se preocupem, depois de ouvir esse programa, os ouvintes vão conseguir mais ou menos isso também. Caralho, viu? Eu falei pra vocês não se espantarem com o número. É foda, hein? Caralho, caiu. Na hora que tá ficando bom, o cara cai, né? Ai, caramba. Aí voltou. Era o fracassado tentando acabar com o nosso podcast aqui. Sabotagem. Fracassado. Pegou, eu vi os primeiros segundos, né, que foi parar pra ele já. Eu falei, vou pra esses caras, tem que eliminar o quanto antes. Porra, os caras tem. Saiu um programa, já era. Aí, a gente não quer aceitar a proposta do cara, o cara vai fazer isso mesmo. É inevitável. Se ele não consegue ganhar de modo honesto, né, cara? Então, vamos continuar aqui antes de eu ter essa queda, né? Que machucou um pouco, mas fazer o quê? Eu tava perguntando aqui pro Redson, queria saber, na casa de dezenas, quantas só no ano de 2014? Pô, faz tempo que eu não vou na casa da dezenas, mas, tipo, durante a dezenas, né, eu visitei a casa de mais de seis dezenas. Seis dezenas? Seis dezenas. Inclusive, 12 atrizes pornô, cara. Olha só, caramba, hein? Redondando aí uma dezena. Mas eu fiz um trabalho em banho antes, hein? Só pra deixar bem claro isso aí. Isso é importante, hein, cara? Nunca se esqueçam aí os pequenos caramujos aí. É, então, cara, é perigoso, né? Perigoso, perigoso. Então, eu como tenho meu relacionamento estável aí, né? Me mantenho naquele desafio de conquistar a mesma todo dia. E olha que dá trabalho, hein? Nossa. Tem que ser romântico. Quantas dessas dicas que a gente vai dar pros ouvintes você já usou pra ter que reconquistar a sua namorada, cara? Olha, eu normalmente eu uso a primeira. Como o pessoal depois vai ter que descobrir essa numeração, então ó, nem vou falar pra não estragar a surpresa. Mas a primeira eu uso bastante. A segunda eu uso bastante. A sexta eu uso bastante. E a última eu uso bastante. Isso é certeza. Mas como o pessoal não decorou os números, vão todos se perder aí. Então, eu me perdi aqui um pouco porque... Na numeração aqui, a primeira tá como tema. É que daí você tem que somar mais um, né, rapaz? Pô. É, caralho. Eu sei que disso, então eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. Beleza. Esses caras que não abrem a planilha do tema é foda. Se eu abrir a planilha aqui, vai travar meu notebook, cara. Tá foda. Não, tudo bem, então vamos continuar. Então, como vai ser uma dicas aí pro pessoal se dar bem na hora do chaveco, né? Na hora do papo ali com a gatinha, na hora do flerte. E como nosso amigo Redson não tá com nossa grande planilha e pauta aberta, né? Mas Cristo, comenta aí sobre uma primeira dica aí pro pessoal já ir chavecando quem tá próximo. Beleza, vamos começar aqui então. A primeira dica aqui que nós temos é conversar sobre amigos. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. A famosa fofoquinha. Fofoquinha, cara. É, fofoquinha. Ninguém fala sobre amigos. É. Aliás, isso se estende ao falar com a menina sobre as inimigas dela. É, amigas e inimigas. Só que aí, ó, aí que tá o negócio, aí isso pode te tornar um ponto negativo. Tem que tomar cuidado no assunto que você vai entrar com a menina. Tem que sempre manter a conversa agradável, né? É, que aí você não pode falar daquele amigo escroto também, né? Que você chegar e perguntar, ô, você conhece o Shizuka? A menina já vai rejeitar você na hora. É, na hora ela vai falar, pô, você é amigo desse cara, meu. Esse Shizuka? É. Esse Shizuka. Esse recurso aí de falar sobre os amigos ou as inimigas, né? Tem que usar com moderação. Esse é o truque. Nunca usar só ele. É, e outra. De preferência, falar sobre os amigos dela, né? É, os amigos dela. A menina adora falar sobre o círculo social delas, né? É muito importante pra elas. A tribo dela, o filhinho delas. São extremamente importantes. Mais importante do que é pro homem. É, se você puder, acesse primeiro a página do Google Plus dela e veja os círculos de amizade dela. Procure quem você conhece lá pra você falar sobre essa pessoa. É, sempre dá aquela investigada. Os amigos em comum no Facebook, né? É, vê os amigos que interagem bastante com ela nas postagens do Facebook. Evita falar mal se aparenta ser um amigo importante pra ela, né? Tem que falar bem. Evita falar mal dos amigos de uma menina que você acabou de conhecer, porque essas dicas que nós estamos dando, nós estamos assumindo que você não tem contato com a menina, ou não tem um contato muito de conversar com ela. São dicas para a menina que você está chegando. Pode ser usado na menina que você está conhecendo agora, ou uma menina que você só conhece de vista. Então, mas nós, como os grandes mestres cavaleiros, eu gostaria de saber o grau de eficiência dessa dica. Começando com o Redson aqui, que eu sei que ele é um grande usuário dessa dica. Qual que é o grau de eficiência? Eu considero essa dica realmente muito eficiente, cara. Ela funciona bastante para pegar as meninas aí. Eu diria que a eficiência dela é 85%, cara. Se você chegar isso daí e não fizer nenhuma cagada, você já pegou, cara. Mas tem alguns. Olha só, 85%? 85%. 85%. Ou eu tô escutando errado? É isso mesmo que eu vi também. Porque 85% é bastante, hein? Olha, não, esse é pouco não, hein? Realmente E você, Macristo? Pra você, essa dica? Sim, eu até concordo com ele. Eu acho que é se usado com sabedoria, né? Que nem a gente falou aí. Você escolhendo as pessoas certas pra você comentar com moderação, deixar e um detalhe importante, eu acho que também você fazer algumas perguntas e deixar que ela fale, e ouvir, né? Essa dica... Uma garota, de acordo com pesquisas científicas, hein? Olha, de acordo com pesquisas científicas, uma garota, ela fala em média 27 mil palavras por dia, enquanto o homem fala 8, 15 mil palavras por dia. Então, a gente pode perceber que garota gosta de falar. Então, deixa ela falar. Não faz ela calar, não. Não interrompe ela, não. Interrompe. Foi uma ofensa na cultura dela. Uhum. Eu vou continuar dizendo por que é eficaz essa tática de falar sobre amigos, cara. Especialmente se você percebe uma amiga dela, que é uma amiga que você já pegou. Se você já pegou alguma menina que ela conhece, né, as chances são de que ela vai acabar ficando com você também. Hein? Que menina gosta de documentação. Menina gosta de documentação. Depende do contexto, porque se for uma inimiga, ela pode pegar só pra falar que já pegou, só pra ter aquela competição, só pra ter aquela concorrência. Mas se for uma amiga também, cara, menina adora essas coisas. É, tem isso também, a concorrência é muito favorável nesses casos. Isso é terrenha, cara. Então, aqui eu vou, só pra fechar esse primeiro já, pra mim sempre foi muito efetivo isso daí, mas eu não diria que é 85%, pra mim sempre foi num grau de 75%, eu sempre acabava falando mal de alguém errado, aí... Você chega lá. Mas em si é bem efetivo, assim, é bem efetivo. Agora aqui, já eu gostaria de falar sobre um assunto que é interessante de comentar com garotas, porque você filtra bem se aquela é a garota certa. Começa a falar de assuntos relacionados à internet com uma garota, aí que você conhece ela. Se você chegar nela e perguntar quais podcasts você ouve, aí você já filtra, já se que ela é o tipo de garota que se encaixa você. Mas, Cris, você teve alguma experiência desse tipo já, de conseguir filtrar pelos assuntos relacionados à internet? Sim, então, essa questão é bem interessante, cara. Você conhecendo a garota e falando sobre os assuntos que ela pesquisa na internet, vídeos que ela assiste, se ela fica no Facebook só rolando a timeline, também já é uma questão aí que você pode estar filtrando a personalidade. Bem isso. Você conhece um pouco a personalidade já da pessoa. É, você já pergunta pra ela quanto tempo ela tem em Facebook. Se ela falar que é depois de 2011, a gente já sabe que ela viveu no Orkut. É. A primeira dica, hein? Primeira dica pra galera, hein? Se entrou no Facebook em 2011, ela saiu do Orkut e ainda falava mal do pessoal que continua lá. É aquela pessoa que falava, enquanto isso, no Orkut. É, Facebook vai virar Orkut. Então, Edson, e você? Você consegue aí manter um papo legal? Você já usou bastante desse recurso de falar sobre internet? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou falar com uma menina é perguntar pra ela se ela ouve os Cavaleiros da Távola Binária. Se ela não ouve, já cai no meu conceito. Aí eu, poxa, não, tem que ser muito gostosa pra valer a pena se ela não ouvia os Cavaleiros da Távola Binária. É verdade. É difícil tolerar esse tipo de coisa. É chato mesmo. Mas tem alguns outros filtros que você costuma usar? Algum outro parâmetro que você usa pra avaliar? Bom, então, outra coisa que você pode avaliar é se a menina curte a Rock Wins, cara. Se ela curte a Rock Wins, é tenso também, cara. Pô, é triste, cara. Peraí, vamos fazer um estudo de caso aí. Quero que cada um entre no Facebook. Vai, vamos fazer isso junto, hein? Vai, entre no Facebook. Agora vai lá e pesquise, né? Rock Win. Ah, cara, porra, eu odeio fazer isso, mas tô ligado. Vai, vamos fazer isso, vai. Rock Win. Aí, agora vocês entram na página Rock Wins com 3 milhões e diga o número de amigos que curtem a página. Vamos lá, pessoal, vamos lá, valendo. Aqui, aí, eu já entrei. Peraí, cara, já entrei. Os caras. O quê? Você não encontrou? Eu tô terminando de excluir, fazer amizade. Vai. Todo mundo tá aqui, peraí. Vai, só pra grau estatístico. Eu tenho, vamos ver quantas pessoas no meu Facebook, né? Eu tenho 159. 21 amigos curtem Rock Wins. Caralho, hein, cara. É ruim, né? Olha, pra quem tem pouco amigo, né? Tem um número de 21 já é bastante. É muito, hein, cara? É muito, Olha, eu tenho 449 amigos. É. Tenho 28 que curtem essa página. 28, olha, sua estatística tá melhor. Vai, agora essa vez, Edson, vai. Cadê a sua estatística? Pera aí, é só desbugar esse maldito... É o Mark Zuckerberg, ele quer bocoitar a gente também. A gente tem que denunciar isso. Eu só não entendo como que Não sei como que a internet do Redson pode ser tão leda assim e a chamada dele ser tão boa, né? É, enquanto a minha internet vai bem, só que cai que é uma beleza. É, não, não dá pra entender. Eu tô impressionado, cara. Eu tô impressionado com as pessoas que curtem essa página aqui. Não esperava isso dela. É a ironia da vida, né? Ironia da vida. Apenas 3 curtem Rock Wins agora que eu eliminei bastante dele. Quantos amigos você tem? 235. É, tá uma boa média. É, o seu, esses olha. Outros eu não eliminei porque eu sei que eles só estão lá de zoeira. Olha, hein? 1% quase. Se bobear, 2% só da estatística do rapaz. É, esse Redson tá bem, hein? Esse. Eu sou uma pessoa muito seletiva. Ah, explicado. Pô, as pessoas que eu tenho aqui, cara, deixa eu ver aqui quem que é excluível aqui. Foda é que tem muita gente da minha família, cara. Que foda isso. Tem uma galera da minha família aqui. Ah, beleza. Caramba, os meus aqui é tipo, é pessoal que eu nem falo direito. Não, mas continuando aqui. Continuando. Ó, atualizando aqui, ó. É. Tenho 20 e... Não era 28, caramba? É 28, mas fiz aqui a amizade com duas pessoas. Não, peraí. Atualizando. 3 pessoas. A página é tão ruim, cara, que ela desfaz amizades, cara. O que pode ser faz pior? Amizade, cara. Caramba, né? Isso que define algo ruim, quando ele pega e começa a separar, né, as pessoas. Ó, atualizando aqui, 25 amigos que curtem a página. Esses eu acho que não dá pra excluir, não. São pessoas que... Eu não vou excluir esse pessoal, né, fazer o quê, né? Assim, tão rápido, né, eu vou anotar e excluir um por um depois. Pô, cara, um jeito de você pegar as meninas usando a internet, né? Manda uma foto de gatinho pra ela. Caramba, isso daí funciona, hein? Garota adora gatinho. Se for seu, então... Aí a menina fica louca, né? É bem isso mesmo. Olha, se bem que, ó, um parâmetro aí que a gente devia analisar também é qual o objetivo dessa conversa. Eu acredito que, como a gente já falou aqui, é pegar, né, garotas. Mas... Peraí. O objetivo é a conquista. É a conquista. O objetivo é a conquista, isso mesmo. O objetivo sempre é a conquista. Agora, qual que é o cuidado que se deve tomar? É conquista em longo prazo ou a curto prazo? Esse é o detalhe importante. Todos que nós estamos considerando é a longo prazo. A curto prazo, você não precisa de nenhum. Se for só pra você chegar lá e pegar a menina, você vai na balada, pega a menina, você não precisa nem falar com ela. Então... É, se for a curto prazo, você vai, faz uma mágica e ganha um beijo. É isso. É, mas de acordo com a internet. Nós vamos chegar nessa parte ainda. É, a gente vai chegar nessa parte aí. Tudo bem, mas... Acho que nem, por exemplo, aqui, ó, assuntos relacionados à internet. Você podia usar, se por exemplo, você sabe que a pessoa gosta de Rock Wins, você pode usar isso aí ao seu favor. É, pode usar. Se for compensatório, se for você achar que... É, só for muito gostoso. É, isso que eu tô querendo dizer. Não vale a pena usar daí. É isso que eu tô querendo dizer. É, se for Rock Wins tem que estar ligada diretamente com esse parâmetro. O custo-benefício, porque uma pessoa já desse nicho, não tiver um custo-benefício muito alto, não compensa. É. Então, mas continuando aqui então, vamos já analisar esses assuntos relacionados à internet. Eu acho que falar sobre vídeo, pegadinha, Vines, se a pessoa saber o que é Vines, né, tá valendo, né, porque é uma beleza, o pessoal que não sabe esses nomes. Vocês acham que é efetivo usar esse artifício? Cara, depende bastante da menina. Tem menina que nem mexe muito na internet, ela entra só pra conversar com os outros pelo chat do Face. Então, depende da menina mesmo. Então eu vou dar uma eficiência aí de 40%. 40%? Eita. E você, Macris, qual que é seu grau de eficiência e a porcentagem? Ó, eu não gosto muito de falar em porcentagem porque eu não tenho muita noção. Mas eu concordo aí mais ou menos com o que o Redson colocou. Eu acho que não é tão efetivo. E se for efetivo com essa pessoa em particular, é algo a longo prazo, cara. Eu diria que deve ser algo que tem um investimento até maior. Porque se a pessoa, se a garota ela conhece mais de internet, tá ligada nessa área aí... É que é um assunto que é mais periférico. Quando você tá falando com a pessoa sobre assuntos que são, tipo, coisas que ela gosta, não é tão íntimo. Agora você tá falando sobre os amigos dela, o círculo social, os sentimentos dela... Aquela conversa mais íntima que já te traz mais próximo. Isso, também. Só que... A internet, como por exemplo, pode ser usado como um gatilho inicial. E tem outra coisa também. Se, por exemplo, aqui nós, entre o nosso círculo aqui de amizade, nós temos mais familiaridade com tecnologia. Internet também tá relacionada a isso. Se ela também tem essa particularidade aí, é um ponto positivo, se for bem utilizado. É, depende do uso, né? Eu acredito que não é muito efetivo mesmo. É bem nicho mesmo. Tem que ser aquelas garotas muito que paga de nerd pra você conseguir falar sobre assuntos relacionados à internet. Tem que ser aquela que... É diferente, ó. Diferente. Ela paga de nerd ou ela é. Pagar de nerd, ela não vai estar tão familiarizada. Se ela for nerd, ela não vai falar com você. É, se ela for nerd, ela não fala com você. O argumento é esse, cara. Se ela fosse nerd, nem ia ter essa conversa. Não pense numa nerd tão, com tanta maldade assim. Pode ser uma belezinha também. Não, a gente não tá falando que ela não é uma belezinha, mas a gente tá falando que... Ah, pode ser até muito gostosa, mas ela não vai falar com você. É desclassifica. Não, você tá sendo... tá se rebaixando aí, não faça isso. Não é porque eu tô me rebaixando, é porque ela não vai falar com ninguém, não. Porque ela é uma nerd, pô. É porque nerd de verdade não existe. Lembra disso, hein? Ó, todos os nossos ouvintes aí, assim você fala que você é nerd, hein? Você tá traindo o movimento nerd. Beleza. Então, eu acho que a porcentagem de casos de sucesso, pelo menos comigo, vai na 45. Você pode até falar de internet, só que tem que ter aquele cuidado. Tem que ser muito saber o que ela quer. Se você começar a falar o que gosta, ela perde. Você vai acabar chateando ela e perdendo a efetividade da conversa. Antes de finalizar aqui esse ponto, alguém gostaria de adicionar algum comentário? Então, é só complementar o que eu falei no episódio que o Macris estava explicando aí. A internet serve como um tiro inicial, é um tiro preparatório. Você chega, fala um pouco de internet, mas é melhor, tipo, você fala primeiro na internet e depois você vai pros amigos, né? Tem mais chance de sucesso. Pode até ser bom pra você ter um primeiro contato. Mas pra você chegar no finalmente, não tem como, né, cara? A menina só fala, pô, você viu aquele meme que saiu ontem? Nossa, eu vi, eu vou dar pra você, cara. É verdade, não funciona de jeito nenhum. Se você chegar numa menina e falar, você ouviu o Cavaleiro da Tábua Binária de ontem? Aí ela vai ficar louca na hora. É verdade, e quando que é o cara chega, eu sou uma Cris, bem no pescocinho dela, tem chance, hein? Sussurrando, né? É infalível. Mas viu, só adicionando aí uma informação. Eu acho que seria, como ele falou ali mais ou menos, seria mais um filtro, né? Pra você conhecer um pouquinho da personalidade dela. Depois disso, você vai pra outra modalidade aí, pra acrescentar um pouquinho mais de sei lá. Então... Continuando, essa modalidade eu sei que funciona. Essa daqui é demais se você souber usar algumas derivações dela, que é a astrologia. Essa é funcional. Lembra aquela vez que a gente começou a brincar com o meu baralho de tarô? Pô, mas tarô não é astrologia, cara. Ah, mas tá envolvido ali, ó. Tem aquele misticismo. Tudo bem que a astrologia não é tão misticismo, mas é sobre falar um pouco do que pode acontecer. Então, a ciência exata, cara. Ah, é quase, cara. É quase. Você já usou a roupa certa no dia? Se você não usa a cor certa, não vem falar que tá errado. Chega e fala na mina. Pô, mina, hoje eu vi meu horóscopo e o locutor do rádio disse que eu tinha que usar uma roupa laranja. Então, senão não vai ter sorte do amor. Então hoje eu tô com sorte no amor, né? Você vai ficar comigo ou não? Se pegar, a gente manda ela, porque ela não pode contrariar a astrologia. Se é que não e ela acreditar em astrologia, ela vai estar negando os próprios princípios dela. Isso é um fator importante. Você pode chegar nela e falar, olha, de acordo com o João Bidu, o signo de Virgem e o signo de Escorpião hoje irão se pegar. Ela vai lutar contra o João Bidu? Não. Ela aceita, pronto, acabou. Ela, por acaso, consegue ver as estrelas o tempo inteiro pra saber qual tá a posição da Marte, pra saber se vai dar certo isso aí? Não. Ela vai entender qual tem como dizer. O astrólogo tem, né? Como ela vai interpretar a ascensão do Sol e a interferência da Lua nos campos cósmicos do espaço astral? Não tem como. Ela é bem isso. Legal a sua afirmação, né? Então, eu já não concordo muito com a efetividade dessa modalidade aí, não. Apesar de que naquele dia lá com o Chazão aí usando suas habilidades no tarô, ele não tava com o objetivo da conquista naquele momento, mas ele leu lá o... Como é que se fala lá? As cartas, né? Deu as cartas lá. deu as cartas lá pra, pra menininha lá. Até meio que previu lá um, um separamento, né? Um divórcio da menina. Dela, ela adora, na verdade. É, mas você não seguiu em frente lá pra... É, você não seguiu em frente pra, pra conseguir uma coisa a mais com ela, então não, não deu pra comprovar. É porque eu tenho um relacionamento estável, sabe? Aí eu prefiro gastar meu, esse, a minha conquista com... O meu alvo, sabe? Você vai roubar a namorada do cara, brocha, pô. Sacanagem, o cara já é brocha, pô. O que, que pode ser pior do que isso? É bem não, isso, ó. O cara já é brocha e rouba a namorada dele. Tipo, o cara. Ó, você esqueceu de uma coisa importante, é que você podia ter conquistado e colocado, transferido a conquista pra um dos seus amigos lá. Você podia ter feito isso aí, cara. Não, mas lembra uma coisa, conquista é um bem intransferível. São um bonde, tá ligado? Tipo aquela espada mais 8 que você acha e você não pode tocar nem vender pra ninguém. É, cara. Pô, que bosta, hein? É, você não pode conquistar uma mina e falar, ah, ela chega, ai, gostei muito de você. Daí você pega e fala, pô, legal, fica com meu amigo. Cara, tem que usar a hipnose, cara. Você faz ela pensar que, na verdade, você não é você, você é outra pessoa. Não, mas aí entra num item futuro, hein? Vamos entrar num item futuro, não, beleza. É, deixa eu só concluir aqui, então, minha opinião nessa modalidade. Eu acho que é um pouco, igual você falou da internet, eu acho que é um pouco de nicho. Eu não acredito que todas as garotas sejam, como que se diz? Vou falar uma palavra aí, supersticiosas ou vulneráveis a essa modalidade. É, acho que nem todas vão gostar desse tipo de conversa. Então já tentando concluir já esse, você acredita que não é muito eficiente, né? Isso, acredito que não é muito eficiente, não. Mas uma porcentagem, você daria algum número assim, exato, assim, tipo 50, 40, algum número? Imaginaria algum? Deixa eu ver aí, eu acredito que uns 25%. 25%, interessante. Continuando aí pro nosso amigo Redson pra concluir esse item. Então, Sazão, eu concordo com o que o Macris falou, porque realmente essa é uma coisa meio de nicho e, tipo, é meio freak, cara, chegar na mina já falando de cara de astrologia, porque nós estamos assumindo que esse é o primeiro contato do cara com a menina. Então, que aí, no caso, quando a gente tava usando o baralho de tarô, a menina tava vendo a gente usando e ela se interessou e veio até nós. Se ela não tivesse vindo, não teria o primeiro contato. Se você tivesse ido até ela, pô, deixa eu... Leu o tarô pra vocês, às vezes a menina podia até achar que você é um macumbeiro e botar pra correr. Pode acontecer, cara. Então, é meio perigoso. É arriscado. Se você errar na sua pode ser a sua única chance. Então, só pra adicionar o que você disse, acho que pra primeiro contato, o tarô só funcionaria se ela viesse mesmo, como você disse. Mas até a astrologia, de primeiro contato, acho que não funciona. Não tem, acho que não tem como você chegar e simplesmente falar, olha, o João Bidu tá dizendo que a nossa chance do amor são altas, sério. É, então, mesmo depois, cara, porque é meio estranho que você vai falar pra ela. Pô, cara, eu sou do signo de Áries, né? Combina com o seu signo, mas tem 500 mil caras do signo de Áries, então, provavelmente ela conhece uma porrada dele. Então, ficando muito... É, até porque você não... É uma coisa bem pessoal, né, cara? Você não vai chegar perguntando o mês que ela nasceu, pra mas começar. Você não vai começar perguntando o signo dela, não, nada disso. Além de que a televisão já transformou isso numa piada, né, cara? Sempre ver quando o cara é um mau chavequeiro de televisão, novela, sitcom, essas coisas, já chega perguntando o signo da menina, tá ligado? A televisão destruiu mesmo esse. Esse daí não é tão funcional mesmo. Eu acredito que fique na taxa dos 25 mesmo, como a Cristo disse. Você concorda com esse número? Então, já vamos pular para outro tema aí, de conversa. Esse tema, ele tem duas modalidades, que é falar sobre bebidas. E o primeiro modo é você falar sobre bebidas. Vamos especificar alcoólicas aqui, né? Porque eu acho que falar sobre suco não seria interessante. Pode ser certo. Milkshake. Um milkshake ou vitamina. Talvez vitamina ou aquelas batidas de academia, sabe? Aquele negócio. Isso que eu ia falar. Depende do local que você tiver também. Depende do contexto. Então, aí que tá. Essa de bebidas depende muito do contexto. Porque se for numa balada, você tá conversando sobre bebida, mas tá bebendo... é uma coisa. Mas se você tá em outro local e não está bebendo a bebida que tá falando, a efetividade dela vai ser muito diferente. Sim. Então essa de bebida eu acho que não é muito funcional. É muito contexto, depende muito do contexto, então... Isso ficou por certo, mas, cara, bebida é uma coisa boa, porque, em primeiro lugar, as meninas só aceitam beber com o cara que elas poderiam transar com ele. Isso é sabido, cara. Nenhuma menina bebe com um cara que ela desconsidera completamente as chances de transar com ele. Então, é. Se ela aceitou beber com você, é porque ela não descarta que ela vai ficar com você. Já é um bom indício. É por isso que eu sempre chamo a menina pra beber, primeiro. Aceitou beber, é porque ela vai aceitar qualquer coisa depois. É. Qualquer coisa. Olha aí. Aceitou uma bebidinha, aceita qualquer coisa, hein? Vai a dica pros amigos ouvintes, hein? Olha aí, hein, ó. A experiência aí do mestre Redson diretamente aí pra vocês, hein? É, lembrando que esse ponto que ele falou é porque o fato de ela aceitar uma bebida tem toda aquela coisa da confiança também, né? Porque se ela não confia na pessoa que tá recebendo a bebida, ela tá ferrada, porque o cara pode fazer o famoso Boa Noite Cinderela. O que não tem sentido, né? Porque então, quem dorme é um ela problema, dorme. Ela só... Daí ela já aceita de vez, o cara que ela não liga se ele fizer uma Boa Noite Cinderela. É verdade. Ela confia, ela confia tanto que se fizer o Boa Noite Cinderela ainda é louco. Será que ela confia em você, ó, que é um cara que ela não liga que passa o Boa Noite Cinderela nela. É. Mas Cristo, você já usou já desses artifícios de falar sobre bebidas, de beber com a garota ou até mesmo dar um Boa Noite Cinderela? Boa Noite Cinderela não, eu acho que é meio pesado. Mas eu acredito que é um bom método, até porque demonstra bebida tá bem relacionada à maturidade, né? Se você tem idade pra beber, você já é maduro o suficiente. É, e, legalmente, pelo menos. Legalmente. E isso tem um bom efeito. Isso tem um bom efeito nas garotas também. É, e até tem um ponto interessante sobre você saber preparar bebidas. E falar sobre bebidas exóticas, né? Bebida exótica é interessante. É interessante. Mas tomar um cuidado, você não vai chegar, por exemplo, conforme eu até tava falando aí nos bastidores com o Redson, você não vai chegar pra uma menina tomando cerveja e falar sobre a colheita da cevada, que não é muito interessante. Você vai cortar um pouco barato. E aí, gata, quer saber quais são as últimas do processo de produção no alambique da minha filha? É verdade, tem que ser moderado. A bebida eu acho que tem essa coisa do contexto, mas tem essa coisa também que é muito moderado. Tipo, você falar, ah, essa cerveja veio de tal lugar. É um papo meio burocrático até de falar. É, talvez você falar sobre como preparar um coquetel, algo do tipo, né? Algumas misturas de bebidas e tal. Isso eu acho que até é interessante. Joga uma coca aí nesse negócio. Aí, então, até dicas de como melhorar a bebida que ela tá bebendo na hora. Tipo, ah, coloca um limão aí. Isso é interessante. Isso agrega valor. Mas já falar, essa bebida que você tá tomando aí veio de Cuba ano tal. Ah, não, é chato, é desanimador. Cara, o menino nem vai olhar pra você se você falar isso. É verdade. Talvez alguma curiosidadezinha sobre alguma história relacionada à bebida pode ser até legal. É, você contar pra menina quando você tomou um porre. A menina adora ouvir quando você conta histórias de você tava bêbado. Também. Isso é legal. Só que esse ponto, ele entra em um... Tem que ser usado com cuidado também. É, tem que ter cuidado porque isso daí pode acabar denegrindo a própria imagem. Isso. Vai falar você. Ah, não. Se você tá falando com a menina que tá bebendo, você não vai denegrir sua imagem e falar que você bebe, pô. É, mas tem que tomar cuidado com a história que você vai usar. Pode ser. Isso sim. Às vezes eu fiquei bêbado, aí eu tava dormindo na caçamba. É, aí eu tô estuprado por bem. História não vai. Sujei o chão da casa do amigo. Isso não é tipo de coisa que você fala. Esse é o tipo de Foi coisa. Foi preso, estuprado, presidiários. Enquanto estava bêbado. Não, eu bebi muito, mijei na cama. Isso não é uma história que você vai contar. Caguei na calça. Então. Algo legal podia ser que você bebeu, ficou perdido numa cidade, por exemplo, e você estava morando no. Você mora no estado e estava visitando alguns amigos no outro estado, você não conseguia voltar para casa. Isso é uma coisa legal. Você conhece essa história, né, Chazão? mais ou menos. Ai, caramba. Mas continuando aqui. Acontece, pode acontecer, né? É, pode. Isso acontece normalmente. Tipo, é mais. Como é que é? Acontece tanto que as pessoas nem têm noção da estatística. É mais comum do que todo mundo imagina. Mas continuando aqui, vamos. Eu, pelo que eu entendi, bebida é muito circunstancial. Então, eu acho que isso é unanimidade, não é? Bebida depende muito. Tem um momento certo pra falar. Sim, é. Você não vai estar falando de bebida durante um almoço, sei lá. Almoçando com o pai, Tina, tá ligado? É. Como foi aquele porre que você teve ontem lá? É. Tem que ser um negócio bem despojado, assim, bem. Circunstância bem. Uma balada, algum tipo. Ah, mas eu acho que bebida pode ser uma conversa inicial. Dependendo do contexto, pode ser uma conversa inicial. Tipo, você tá na balada. Aí você vai comprar uma bebida, uma garota bonita do lado. Ela pega e compra uma bebida parecida. Uma bebida que você conhece. Pode puxar um assunto com isso já. Eu acho que funcionaria. É, eu acho que eu daria aí uns 60% de efetividade. É, então, eu vou particionar a minha nota aí, porque pra mim funciona assim. Se você tiver no ambiente correto, a bebida ela vai ser praticamente um tiro certo. Se você estiver no ambiente errado, vai ser praticamente um tiro no pé. Então, então é win or wall. Tá, ou você vence ou você perde. Então eu vou dar 50% de chance pra bebida, porque se você usar ela no ambiente correto, é quase certo que vai conseguir alguma coisa. Mas se você usar ela no ambiente errado, você não vai conseguir nada. Então, 50% pra mim. Não porque não é uma boa tática, mas é porque uma tática que você deve usar no lugar correto. Legal. Eu concordo, eu acredito que seja 50% mesmo, porque é muito circunstancial, não tem como você negar isso. É muito local, o momento. Eu dei até um pouquinho mais, porque dependendo do ambiente, você pode usar ele de várias formas. Por exemplo, se você estiver no almoço, como eu falei, você não vai falar de alguma experiência que você teve bêbado, mas talvez você possa, sei lá, abrir uma garrafa de champanhe, colocar lá pro pessoal e falar alguma curiosidade sobre o champanhe em si, ou sobre o vinho, alguma curiosidade interessante que todo mundo vai falar, olha, você é informado. Então, você pega o vinho, cheira e fala, essa sapa está deliciosa. Você cheira, abre a garrafa, cheira e fala... Uva. Uva. Uva. Não, é que bebida tem aquela coisa, né? Dependendo onde você estiver, por exemplo, um camarote. Aí você chega e só usa a palavra. Por favor. Palavra não, a expressão. Por favor, me vê a bebida que brilha. Aí agrega valor, né, cara? Aí agrega valor. Aí é 100%. Aí é 100%. Traz a bebida que brilha. Putz. Você chega na menina e faz igual o Van Damme, que falou pra gente lá, tequila, você bebe a tequila, espreme limão no olho e taca sal no saco, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Isso deve fazer um puto sucesso com as meninas. Ah, não, como é que é? Uma enfermeira vai acabar te pegando aí. Não, eu lembrei assim, você pega, espreme o limão no olho, cheira o sal e bebe a tequila. Pô, genial. Caramba, isso aí é, como que chama isso daí? É... Idiota. Retardado. Quem falou, deu uma experiência dessa aí, foi que disse até que fez algo do tipo, foi o Van Duncan. O Van Duncan? O Van Duncan. É a cara dele. Cara não dele, é a tua, né? Que é vesgo. De mão, né, cara? Derreteu a córnea. Não é à toa que fica vendo alienígenas por aí, né? É. Mas então, vamos continuar aqui, que esse próximo, ele é interessante, mas as chances de ferrar com o encontro é alta. É falar sobre cinema, filmes e esse tipo de coisa. É facinho rolar uma discussão, porque muitas vezes garota não gosta de Quentin Tarantino, mas homem é obrigado a gostar de Quentin Tarantino, né? Se o cara não gosta de Quentin Tarantino, ele não é homem, pô. Exato. Aí o que acontece? Já rola uma treta. Você tá lá tentando conquistar a garota e você briga com ela? Não pode. Toma cuidado com isso daí mesmo. É meio que, tipo, igual os amigos aí, cara. É um negócio bem particular também. Porque você vai precisar ter um estudo de caso antes de chegar nela. É. Vai ter que conhecer sobre o que ela gosta. E chegar lá e conseguir levar uma conversa sobre aquilo que talvez você nem conheça direito. É. Então, tem que ter uma cautela aí nesse assunto. Então, entendendo que... Tá na Wikipédia e leu o artigo do Crepúsculo pra você falar com ela. Olha aí, cara. Ler e decorar a saga inteira. Não, mas isso é fácil, pô. E tomar cuidado. Tem que tomar cuidado até de você não ser tomado como... Poser. Ou um homem meio afeminado por gostar disso aí. Tem que tomar cuidado. Não, mas ela não vai achar você afeminado de você gostar. Se ela, se ela não gostar, sim. Talvez. Mas dependendo do... Você tem que demonstrar pouca empolgação quando falar sobre isso. É, tem que mostrar que entende, mas mostrar que você não é um fanzinho. É. Isso, você entende, mas você não é fanboy do bagulho. É, isso aí. Então, uma coisa que eu gostaria de agregar no seu comentário, Macri, é que você tem que saber o que ela gosta, mas também saber o que ela não gosta. Porque isso que é importante. Porque muitas vezes você tá lá, você tá falando sobre o que ela gosta. Ela pergunta, o que você gosta? Aí você já pega e fala, porra, eu adoro Kill Bill. Ela picotando aqueles caras, braço pra tudo quanto é lado, é demais aquela cena. A garota se decepciona, né? Ela chega na menina e fala, pô, menina, pô, gatinha, você já assistiu Matadores de Vampiras Lésbicas? Ela não vai gostar de você. Você já assistiu Zombie Toilet? Zombie Toilet. Toilet, né, cara? Então, eu tenho uma experiência sobre centopeia humana. Na época, era terceiro colegial, pá, duas amigas foram em casa, né? Era aniversário de uma, a gente marcou, vamos assistir um filme ruim, Centopeia Humana. Eu sei que o filme foi traumatizante, né? Porque aquele filme é traumatizante. Mas, mesmo ninguém gostando do filme, né? E elas achavam que eu gostava, ainda consegui faturar uma ali, hein? Ainda consegui conquistar uma. Pô, cara, você não pegou as duas, né? Não deu pra fazer uma centopeia ali. Uma centopeia humana com as meninas lá. Não deu, a centopeia não rolou. Pô, só tipo, inspirou elas a fazer isso? Não, a gente tenta, né? Mas não deu. Famoso beijo grego. Então, mas foi interessante essa experiência. Mas vocês acreditam que o filme pode realmente conquistar? Tipo, ser ele que fecha a noite. Tipo, a última coisa que a gente vai falar é filme. Pronto, acabou e rola o um beijinho, rola amasso. Vocês acreditam que isso é funcional? Começando pelo nosso grande amigo aqui, Hedson. Eu ouvi falar, cara, de uma que ela fala de cinema o tempo todo. Mas, então, esse tipo de menina você pode acabar pegando. Mas você pegar uma... Algumas meninas nem assistem tanto cinema, muitos filmes. Tem que escolher, você tem que ter muito tato. É muito... preparatório, eu não considero um tema tão bom não, e você vai lá falar pra menina e daí você fala, pô, Exterminador do Futuro 2 é o melhor filme de todos os tempos, ela vai falar que não certo. Ela pode criticar ainda John Connors, né, que é pior ainda, né, você fala, Exterminador do Futuro 2 é o melhor e ela ainda xinga John Connors. Pois é, pode acontecer isso também. Pode acontecer. E você, Macris, você acredita que cinema pode ser o último papo da noite? Olha, eu acredito que sim, viu? Eu acho que é um... Já discordo um pouco do Hedson nesse ponto aqui. Eu acho que cinema é meio que um... É uma paixão, assim, meio que universal, cara. Algum filme, a pessoa vai ser apaixonada. Não tem como. Todo mundo já assistiu algum filme e já se impressionou. E tem aquele filme lá, meio que guardado no fundo do peito lá. Então, se você conseguir trair essa informação, você tem grandes possibilidades de ganhar a noite com ele. Ah, mas é tenso, cara, porque às vezes o filme que a menina gostou é, sei lá, vamos ver, um filme bem merda. Cara, e outra, você pode ainda puxar esse assunto e assistir o filme com ela, você ainda ganha a noite mais ainda. E um outro ponto que eu queria levantar de cinema, que além de você falar das coisas que você gosta com muita empolgação, existe um outro ponto, que é você falar das coisas que você não gosta com mais empolgação ainda. Então, mas isso daí tem que ter um cuidado, rapaz, porque você pode acabar falando as coisas que você não gosta e bater com as coisas que ela gosta. Não, vocês não entenderam. Você vai falar sobre o que ela não gosta. Você vai concordar com ela sobre pontos de filmes que ela não gosta. Ah, tá. Gosta do que você gosta, que ela vem e fala pra você, nossa, eu assisti aquele Mercenários e é uma merda, e você, tipo, você vai ficar na boa e deixar ela falar que o filme é uma merda É, cara, é difícil isso, você tem que aceitar o argumento dela. É difícil, eu não deixaria. É, tem que considerar bem esse ponto também. É, cinema é pisar em ovo. Se tu conhecer bem a pessoa que você tá, ela acerta. Eu, pessoalmente, eu prefiro não falar de cinema. Eu sei que eu já falei de cinema aí, eu lembro bem da conquista aí do meu relacionamento atual aí. No dia eu usei cinema. Eu falei ainda daquele grande filme que todo mundo adora. Eu sei que vocês gostam. Watchmen. E eu falei, Watchmen como... Foda. Eu falei como o Rorschach é foda lá, o Rorschach lá. Falei, Rorschach foda. E quantos minutos de filme seu namorado dormiu quando vocês assistiram junto? Não, a gente nem assistiu junto, eu só contei pra ela. E ela quase dormiu na conversa. Ela nem quis quase assistir. Ela nem quis assistir. Foi quase. Eu quase matei o encontro com isso. Olha aí, hein? Isso porque era uma que você já conhecia, né? Aí que tá. Era uma que eu já tinha visto em casa. Nossa pesquisa aqui, nossas dicas são pro cara que tá tentando se aproximar com o primeiro contato ou com a menina que ele não tem muito contato. O cinema não é uma boa ideia pra começar, cara. Você chegar direto nos mamilos, é a mesma coisa que chegar e apertando a menina de cara. Não é só de cinema, cara. Tá chegando no que é polêmico de cara. Ó, eu vou só colocar um ponto aí que o Chazão tem um ponto positivo nessa questão aí, que ele consegue ser bem, como se diz, contagiante quando ele vai falar sobre coisas que ele gosta. O Chazão, ele consegue cativar as pessoas aí nesse ponto, porque ele, quando ele vai falar de coisa que ele gosta, ele tem uma empolgação assim que contagia. Então, o pessoal aí que tá tentando falar de coisas que gosta, aí, como por exemplo cinema, treina um pouco essa parte de... Como que chama isso mesmo? É carisma, né? Na hora de você falar sobre coisas que você gosta. Porque não adianta você falar sobre algo que você gosta sem demonstrar que você realmente é apaixonado por aquilo. Tem que treinar um pouco isso também. É, por experiência própria, eu sei que carisma é importante. Pô, eu sei que é uma característica minha mesmo, conseguir falar. Mas ainda assim tem que ter essa moderação. Muitas vezes eu me animo muito pra falar de alguma coisa e a pessoa realmente não tá interessada. Então tem que ter esse cuidado. Então eu sei que, tipo, esse daqui de cinema é um papo meio que nem o grande amigo Redson falou mesmo. É pisar em ovos, tem que ser cuidadoso. Eu acho que seria tipo bebida, é tudo ou nada. Ou você caga no filme, ou você acerta mesmo na hora de falar de filme. É, isso aí. É, uma coisa eu discordo do Sr. Macristo, eu acho que filme não dá pra ser a última conversa. Você realmente vai ter que falar algo depois, assim, porque eu acho que você falar, eu curti Vingadores, esse Homem de Ferro tá foda, a mina não vai te beijar na hora. Eu não me imagino conseguindo. Se chegar nesse ponto, aí pode ser que aconteça alguma coisa. É, na verdade eu não tava pensando na conversa em si, mas sim a conversa que leva a assistir o filme, e durante o filme, que é lógico que não vai ser um Vingadores, Ou um Mercenários, né? Vingadores é um filme que as meninas costumam gostar, cara. Piadinha, elas gostam do nome e do Loki. Posso matar o Loki? Sabe o que pode ser, cara? O filme começar a ficar chato e as mãos começarem a ficar meio bobas, né? Aí pode rolar alguma coisa. Nesse contexto eu vou concordar. Que eu tava pensando. Eu acho que... Não a conversa em si. A conversa em si é lógico que... Pô, você não vai falar, pô, gostei de Vingadores, vem aqui. E lascar um beijo nela, é difícil. Os Vingadores salvaram o mundo, me dá um beijo. Não, mas um filme que eu tenho quase certeza que dá pra conseguir uma garota é um filme que eu vou falar mesmo, pode ser um pouco constrangedor pra mim, né? Mas Cidade dos Anjos. Pô, cara, esse é um filme bom pra pegar a menina, cara. É bom. Todo filme que tem no Nicolas Cage é bom. É muito bom, cara. Então, esse filme dá aquele nó na garganta, e o único jeito de tirar esse nó, eu acredito, assim, em urgência, seria no beijo, pros dois. Bioral. Bioral. Tem que dar aquela sucção. Você nunca conversou antes, ela não assistiu, só, pô, assiste esse filme que é muito bom, ela vai assistir, vai pensar, pô, aquele cara deve ser romântico pra caralho, eu vou dar pra ele. Ela começa a chorar, daí você fala, não chore, estou aqui. Ela ganhou. Então, eu acho que ele é isso. Eu acreditaria que é 50%, é igual bebida mesmo. Depende muito. Alguém discorda disso? Eu daria 40% só, porque ele é uma bebida de pobre, tá ligado? Tem menos chance de... Ai, se ele funcionar, ele não vai ser tão efetivo quanto a bebida. Porque depois que a menina tá bêbada, já era. Agora... É verdade, a bebida tem esse... Com ela, pode ser que não aconteça nada. Mas talvez dê certo. Então, continuando aqui. Pode seguir em frente, então. Hein? Seguindo em frente aí, que o importante é sempre melhorar, né? É o Kanban, né? Sempre avançar. Não, Kanban não, Kaizen. Então, Não vamos confundir o sistema de cores, né, japonês aí, porque o pessoal certeza não entende disso. Depois a gente faz um programa sobre termos técnicos japoneses, pra, dicas técnicos japoneses pra você impressionar seus ouvintes. Então, eu gostaria aqui de continuar. Falar sobre comportamento humano. Esse é um papo cabeça. É você quer impressionar aquela garota com seu intelecto. Ah, cara, que boring, cara. Puta merda. É meio boring e tal, mas tipo, vamos ver. Eu acho que comportamento humano talvez funcione. Depende, se ela for só professora. Mas teria que ser mais aquele papo. Você deixar ela molhada aí. Né? Você não conseguiria deixar ela molhada, isso é certeza. Então, porque tipo, você pega e fala sobre algumas atitudes que ela toma. Algumas atitudes que o homem toma naquele contexto. Só que tem que ter cuidado. Esse comportamento humano, muitas vezes as pessoas confundem com, tipo, vou dar um de machista aqui. Vou dar, tipo, mulher dirige mal. Toma cuidado aí. Não é nesse tipo de comportamento que tem que falar, né? Tem que ser algo bem... Não ofensivo, sempre tentar aumentar a autoestima dela. Que garota adora isso. Tentar elevar aí as atitudes femininas... Pegar pelo menos, não colocar ela num patamar tão elevado também, porque ela vai sentir. Ela vai dar a mínima pra você daí, se ela tiver o desafio. Ah, mas aí que entra aquela técnica que a gente falou nos bastidores, né? Que nós temos um bastidor. Aqui é chique, que é luxo. Temos bastidores. Inclusive, quando a gente placar de vez, a gente vai lançar vários especiais com o making of dos podcasts. É isso aí. A gente vai vender pra vocês, não vai ser de graça. Continuando aqui, como a gente tava conversando nos bastidores, porra, só falta eu ter esquecido o que ia falar agora. Porra, esqueci. Fala da técnica da cenoura e o chicote, né? Técnica da cenoura e do chicote. Bem lembrado, Hats, bem lembrado, obrigado. É uma técnica que cenoura e chicote é usada no japonês, mas um termo aí que o pessoal vai ter que aprender depois. No Brasil, pro brasileiros, acho que seria melhor chocolate e o chicote, ou a chinela, caso você for de algumas regiões do Brasil. Ela se consiste no seguinte, você pega a grada, que seria o chocolate, e depois você taca a chinela. Aí você pensa, mas por que chazão? É o seguinte... A garota, você coloca ela lá em cima. Aí você pensa, caramba, ela tá muito chata, ela tá se achando demais. E aí, o que você faz? Você pega e bota ela pra baixo. Aí ela vai ficar, o que será que tá acontecendo? Ele não agia assim. Ela fica toda preocupada. Aí você age bom de novo, dela, ele voltou. Ai, que bonito. mas funciona, cara. Pior que funciona. Aí você trata mal de novo, daí ela... ele tá me tratando mal. Aí você pega e trata bem dela. Ele voltou, meu amor. E esse é um método de hipnose, né, cara, também. O único relacionamento realmente longo que eu mantive foi na base disso, né? Eu disse, pô, vou escrotizar, vou terminar com a menina só pra escrotizar ela. Daí ela terminava e esperava ela pedir pra voltar daí. É igual aquela coisa. Cusão, cara. Isso é bem cusão. Não, mas tem uma coisa que isso eu acho que todos aqui já usaram. Tipo, as pessoas realmente usam na vida. Elas têm aquela briga só pra ter aquela transa boa. Porque funciona isso. É, tem isso também. Isso. O pessoal briga pelo chinelo que ficou virado e a mãe do outro ia morrer. Aí eles fazem um amorzinho que fala: nossa, esse foi o melhor que você já fez na vida. Porque fez com raiva. Tem toda aquela violência, né, cara? Que a primeira vez que eu comi ela foi logo depois de brigar com ela. Assim. Brigou, ela tava chorando pra caralho, pô. Ela tava aos prantos, né? Caralho, agora o que eu faço pra consertar isso? Vocês já engoliram, cara. É uma solução funcional. E funcionou. Então, esse ponto aqui, comportamento humano, exige da pessoa um certo estudo, né? Porque ela não pode simplesmente falar, comportamento humano, as pessoas param no semáforo, as pessoas lá no banco. Você chega pra menina na balada e fala, você já reparou que todo mundo gosta de falar sobre o tempo na fila? É bem isso mesmo, tipo... Tem que ter esse cuidado quando vai falar de comportamento humano. Eu acho que não seria funcional. Eu acho que não funciona também. Eu não consigo imaginar. Pra mim, a única coisa que vem na cabeça é o cara chegando pra mina e perguntando: pô, quantas balangadas você acha que o cara tem que dar na benga pra, antes de botar pra dentro da cueca de novo sem molhar ela? Pô, não faz sentido, cara. Mas eu por mim, eu daria que esse assunto não funciona. É, eu acho caramba. Um gás também. Me perdi aqui, me perdi. Vocês estão me escutando ainda? Tô escutando você, cara. Tô. Ah, tá. É porque tá dando umas cortadas aqui no áudio de vocês e eu tô perdendo a confiança. Não, não perca a confiança, cara. Se você perder a confiança, você vai pegar a menina. A menina odeia, cara. É um detalhe importante. A não ser que ela seja daquela que gosta dos caras depressivos. Se for uma pessoa depressiva, as meninas gostam. Ah, comportamento humano. Bem lembrado, depressivo. É, um truque, tipo, pra quem aí tá querendo não a conquista, assim, de um alvo exato, né? Um alvo específico, mas simplesmente, eu preciso de alguém. Vá nas depressivas. É alvo fácil. É alvo fácil. Você vê aquela mina que já tá depressiva, você ataca ela, né? É, sim. As minas depressivas são mais sujeitas a ataques. Você conhece alguma mais suscetivas a conquista. Elas já têm essa baixa resistência já. Você tem algumas próximas, né, Chazão? Ih, cara, o que eu já peguei de depressiva? Quando é depressiva, aí é fácil, é tiro e queda. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, colocar um detalhe aí? É, na verdade, sim, comigo já funcionou já esse tema aí já. É, e logo assim, pra conhecer realmente a pessoa, assim que você meio que tem mais ou menos uma base da personalidade dela, primeiras conversas mesmo, se você já tem uma base, você consegue elogiar ela de algumas formas, ressaltando alguns pontos que você já percebeu, talvez colocar alguns pontos que você acha que é falho, só pra dar aquela chinelada, né, mas tomar cuidado, né. Esse daí eu acho que não é muito efetivo. Eu acredito que não seja. É, não é tão efetivo, não. Eu, olha, chutando alto aí por um número, eu acho que a taxa de sucesso dele, assim, em porcentagem, não passa dos 30. Pô, riscaria dizer que não passa dos 15, cara. Vamos colocar uma média aí, 23. 23,5. 23,7, né, cara? É, isso aí. 23,7, coloquei. Ah, agora vem um. Esse é tenso, hein? Nossa. Conversar sobre os familiares. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo. Porra, cara, isso não pode dar certo. Esse eu acredito não seja funcional, exceto no caso da pessoa não gostar dos familiares, porque ela precisa desabafar. É, nesse caso sim, né? Que entra um pouco na parte depressiva, né, cara, que a gente já comentou. Cara, imagina a situação, você é um milionário que vive em Gotham City. A primeira pessoa que chega vem falar pra você sobre seus pais, né? A reação mínima que você espera é que você se vista de morcego e saia batendo em todo mundo, né? Esse exemplo aí é maravilhoso. Não é um bom assunto. E ainda depende dos familiares, né? Você vai falar sobre quem? Sobre aquele seu primo que tem o carro que ele gastou 5 mil no carro e 20 mil no som do carro? É, tem isso, né? Tem isso. Meu pai caiu na escada ontem. É, você pode falar do familiar. Isso ela pode achar engraçado. Não, mas tipo, imagine, você chega e fala, eu quando era mais jovem, assim, tipo, é normal na minha família, tipo, primo pega prima. Não é um papo legal. É, não é um papo legal. Não sei que o menino que você está tentando pegar seja a sua prima. É, isso é se for sua prima mesmo. É, eu também não acho que seja um bom assunto também, não. A não ser que seja naquela parte meio depressiva que a gente tava comentando, né? Se tiver alguma uma coisa ruim acontecendo na família que ela queira desabafar e tal, você pode usar esse... essa articulação nesse caso, a conversa partiria dela, né? Porque acho que é efetivo. E se você chegar reclamando da sua família, ela vai dar uma foda pra você, né? Ah, não. Pô, não. Cara, eu não conheço você, então... Não, é difícil. Na verdade, eu acho que uma coisa que a gente tem que apontar aqui é que vai ser difícil a gente trazer alguma coisa pra desabafar pra garota, ou contar alguma coisa nossa. Trazer um mínimo nosso, assim, pra desabafar, pra colocar nela. A gente tem que, na verdade, fazer mais perguntas e deixar que ela fale, conforme a gente já falou antes. Fazer pergunta, porque ela não tá interessada no que você vai falar, ela tá interessada no que ela vai falar. É, dificilmente ela vai estar interessada em alguma coisa de início, né? Como a gente tá falando aqui de um início de conversa. É, depende muito do contexto. É, imagine a situação, tipo, você tá no... Encontra uma garota que ela tá saindo do velório, né, do tio, do pai. Acho que não dá muito bem pra você conquistar uma garota ali. Você pode até se apaixonar por ela, mas você conquistar ela não rola. Não é o lugar certo pra isso, né, cara? Não é o lugar certo. Depende da sua habilidade. Depende da sua carisma, mas a chance... Depende da sua lábia. Tem uma chance, cara. Você chega e convida ela pra beber alguma coisa. Só aceitar beber alguma coisa pra esquecer e você pega. Beleza, vamos dar uma nota aí já. Essa daí passar pra próxima, porque aí não vai sair muita coisa, não. Pô, cara, por incrível que pareça, eu vou dar uma nota maior pra ser que pro comportamento, cara. Porque tem as primas. Então, pode acontecer, cara. Tem as primas funcionam mais ou menos. Então, vou dar 25%. 25%? E você, Macristo? Que... Ah, eu acho que eu daria uns 20%, sei lá. Olha, eu acho que eu daria 20% também, porque eu nunca consegui pegar prima, minhas primas nunca teve a mesma idade que eu, idade parecida, era tudo muito mais velho. Então, até nesse sentido... Tá, mas não é culpa do assunto daí. Então, tentou falar com ela sobre ditadura, cara. É, falar sobre ditadura. Acho que agora a gente deve ir pro próximo item, né, dessa nossa lista aqui, né, que eu fiz até essa... Sério, essa tabelinha ficou bonita no Excel. Ficou show de bola. Eu ainda não vi até agora, cara, mas eu acredito. Você é um acusão, Renzo. Eu acredito em vocês, eu não escutei a tabela. Eu realmente confio que ela está bonita. Tá bom, a gente vai guiando aqui. Eu só não entendi essa coluna usada. É, pra mim é que, tipo... caso tá fazendo controle aí. Sobre carro usado. se o papo é novo ou se é um papo já usado. Ah, entendi, beleza. Tá, vamos aí pro próximo, então. Então, o próximo item aqui dessa majestosa tabelinha aqui que eu tô fazendo quase um controle, né, de estoque, é conversar sobre sonhos e objetivos. Ah, isso é demais. Quem nunca conversou sobre sonhos e objetivos? Você acabou de conhecer, né, cara? Chega na menina, fala, cara, você não acredita, ontem eu tive um pesadelo que o Chuck me perseguia, né? Não é bem esse sonho, né, cara? É, eu acho que não é esse sonho. Não é esse sonho. Você chega na menina e fala, cara, aquela padaria, tem um sonho aqui. Olha, dependendo do contexto, pode usar esse. Até o do Chuck, mas, tipo, eu acho que não era esse o do contexto. É. Então, porque, tipo, você pode chegar na garota, tipo, ah, o que você quer fazer da vida? Não, ela vai achar você um mala, cara. Eu acho que você iniciar uma conversa com esse assunto é bem boring, né? É bem... Ela vai falar, pô, já não basta meu pai, faz isso pra mim todo dia. É, meu pai me pergunta todo dia que faculdade eu vou fazer, o cara vem perguntar pra mim do que eu trabalho, qual é a minha carreira, vai se fuder, né? É, esse daí realmente não dá, não. Mas eu acho que, tipo, muitas vezes, depende do contexto, depois de um tempo que você já tá ali engatado na conversa, acho que acaba rolando, que é um papo comum até. Sim, mas aí você já tem que ter uma intimidade, aí a menina não vai falar pra você se você tiver pouca intimidade ou nenhuma mesmo com ela, ela não vai nem falar com você sobre isso, então eu acho fraco. Então, eu acho que como inicial, talvez não seja tão bom, mas intermediário talvez funcione, final, bem difícil. Sim, intermediário eu acho que sim. Mas não muito com a pessoa que você acabou de conhecer, talvez. É, tem que ter rolado, eu acho que no mínimo umas 2 horas de conversa, pra você ter uma confiança que conhece a pessoa, senão, sem chance mesmo. Uhum. Pra finalizar, também não é muito bom, né, que a gente tá lá, sentado com a menina na sua cama, dela. Ah, então, eu vou ser eletricista. Ah, beleza, vamos transar. É, não é. Eu acho que isso aqui é mais pra uma pessoa que você tá querendo casar. Nossa. Talvez. É, você não fica pra ela se ela não tá querendo ter uns 15 filhos, né? Se ela tiver querendo, aí você desiste. É. Mas o último que eu pensava isso daí, né? Ou não, ou não. Você fica pra montar um time de vôlei com dois lados ainda. Montar um time de vôlei e montar outro pra jogar contra ele. É. É, e o pessoal que vai ficar no banquinho também. É. As reservas. Então, mas tipo, pra engatar um relacionamento, eu acho que funciona. Mas pra conquista, assim, não. Exceto no caso do cara, né, chegar pra garota e falar assim: meu objetivo é ser um cavaleiro da tábua binária. É, daí ela vai se apaixonar na hora. Ah, é. Isso aí é imprescindível, né, cara? Ele tem que chegar bem, bem claro, bem autoconfiante e falar: eu não tenho sonho de me tornar um cavaleiro. Eu vou me tornar. É meu objetivo, é minha meta. Aí calcinhas abaixam com isso. É inevitável, né, cara? Com certeza. Tirei quieto. Assim, ela sai sem ela nem se mexer, tá ligado? Não tem nem colocar a mão e já fica nua na hora. Não vai ver isso vindo. É, então. Mas vamos aqui pra contabilizar ele aqui no minha planilhinha aqui, né, Daniel? Conversar sobre sonhos e objetivos. Eu diria, como um papo intermediário, conseguiria, mas não é efetivo. Pra papo final, assim, pra ser tiro e queda, não é efetivo. É pouco efetivo isso aí. Eu daria, sei lá, uns 25%. É, eu diria 27,2%. Pra ser mais específico, né? Quanto? Ele, cara, ele é mais 5. Ele é mais útil do que importante, entendeu? É útil pra você saber o que a menina quer, mas... Ah, o ouvinte não quer saber o que a menina quer, quer comer ela, né? Então, pra esses propósitos, eu acho que... É, não é... Reconsiderando aí esse ponto que o Hudson colocou, eu acho que daria... menos do que 20 mesmo. Então, contabilizando, acho que 15 é mais do que o suficiente, então... Sim. Oh, 15, hein? Olha a planilhinha aqui só. Agora vem um. Cara, essa planilha no podcast pro cara que tiver com preguiça. Aí ele já vai, olha lá e. É, vai... já olha a planilha, já pega o resumo já. Estamos fazendo aí um serviço de responsabilidade social, hein? É. Responsabilidade social, né, meu? Estamos ensinando um monte de cara escroto a pegar as minhas. Então, indo aqui pro próximo item, antes que de terminar esse primeiro bloco aqui, porque realmente, hoje tá cansativo esse negócio, hein? Puta que pariu vocês, hein? Olha, esse vai ser muito legal, cara. Esse não, eu acho... Chega pra contar uma pauta e fala pro cara: ô, qual você acha que são os três melhores, ou quatro, né? Porque um dos nossos amigos morreu enquanto a gente tava gravando, e ficou só três, né? Qual você acha que é os quatro... Não, porque ele morreu, cara, porque ele não pode estar batendo... 6 horas, cara. Não, é amor solitário. Tá fazendo um amor solitário. O amor também tem seus limites. É, o amor tem seus limites. Se fosse assim, o braço dele ia estar mais ou menos o tamanho do meu tronco. Ah, deixa o cara, ele tá no lobby dele, ele tá se virando como pode, né, cada um faz o que pode. Olha aí, ó, em homenagem ao nosso amigo, eu vou sorrir aqui, em homenagem a ele, hein. É, a gente não vai citar nome do Caspar, né, porque a gente não é fusão, tem que deixar bem claro isso. É. Então, vamos aqui pro próximo item. Uma pauta, assim, quais são os 3 melhores assuntos pra pegar a menina? E o Chazão, porque é um pouco megalomaníaco, ele arranja 30, tá ligado? 10 pra cada um, né? É foda, hein? É porque tem que pensar grande. Se você puxar 10 assuntos diferentes com a menina e não comer ela, desista. Não é? Essa é uma dica. Aí você tem que mudar algo na sua estrutura pessoal. Ou algo, pelo menos, né? Da lista aqui que tá sendo usada, eu acho que se ele usar 5 no mesmo dia, já é muito. É, com certeza. Ou então, não, né? Se ele não escolher muito bem. É, depende muito da pessoa, né? É. Mas continuando aqui pra esse próximo item, que é um tanto curioso. Esse item eu acredito que é... bem efetivo, hein? Mas vamos considerar ele aí. Como o nosso amigo Redson não tá com a sua planilhinha de controle aí, né? De estoque aberto. Esse item é sobre curiosidade. pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Vamos, Edson, fale aí sobre curiosidades. Você que é um cara cheio de informações inúteis. Inúteis. Pô, cara, mas é difícil de emplacar também, meu. Eu acho estranho pro primeiro contato. E você chega lá pra uma menina e fala: pô, cara, você sabia que uma unidade astronômica é a distância da Terra para o Sol? Ah, cara, mas não, eu acho que tá levando pro lado errado. Pô, mas qual curiosidade você pode falar pra uma menina? Tipo, ó, você não. Sabe que existem programas que hackeiam máquinas de refrigerante? Então, mas eu acho que o erro já da frase é você falar, você sabia. Não, mas é uma curiosidade, você tá assumindo que a pessoa não sabe. Ah, não, mas tipo, você pode chegar e falar, tipo, ó. Mas isso não tem, você fala, ó. Olha só, eu quero falar pra você uma coisa interessante. A bandeira do Brasil tem verde, amarelo, azul e branco. Ah, estranho, cara. Ah, não, mas tipo, é uma curiosidade. Se você começa, você sabia, você já tá deixando implícito que o cara não sabe. Não, você sabia funciona se você for administrador da passos interessantes. Ah, mesmo assim, eu acho que esse você sabia já dá um susto na pessoa. Porque, tipo, você já começa já a frase com você sabia, e dela já... Ah, eu não sei? Não sei? Acho que isso já dá um choque na pessoa. É meio perigoso de começar a frase. É. Se você começar com você sabia ou não, vai ser estranho. Você vai falar pra ela, ah, só se do lado da menina, você senta do lado da menina no busão. Aí você olha pra menina no busão e fala, o peso de todas as formigas da Terra é equivalente ao peso de todos os seres humanos da Terra. É... Eu acho que a curiosidade só pode ser usada quando é uma informação útil. Acho que informações inúteis, assim, não... Não, cara, eu acho que você, dependendo da curiosidade, é que você tem que escolher algo que você acha interessante, que talvez ela ache engraçado também. Se você conseguir fazer ela rir, pelo menos, de pô, início... É fácil você contar uma piada. É, mais fácil uma piada. Também. Mas uma curiosidade pode ser algo engraçado também. Pode ser algo que ela não, não imaginava que era um fato. Eu acho que se você falar uma curiosidade, mas seja algo útil, aí você consegue engatar alguma coisa. Também. Tipo, você chega nela e fala assim, ah, você tá colocando CD nesse papel aí tudo errado. Você ensina ela como fazer um envelope, tipo, ah... Pô, você tá chamando a menina de burra ainda por cima. Ah, você tá fazendo tudo errado. Pô, cara, também não faz sentido também, hein? Ah, não, mas você pega e fala assim, ah, tem um jeito de fazer melhor isso daí. Aí você tá fazendo um Kaizen, né? Que é melhoria contínua. Ou você fala, posso te ajudar? Posso... Ah, não, aí vai estar tá parecendo que é atendente de loja. Você vai, na hora que ela estiver embalando, você pergunta pra ela, você vai levar pra viagem ou você vai ficar aqui, né? É pra embalar pra presente? Então, mas curiosidades é. Eu acho que é meio estranho. Eu acho então, estranho, cara. Não sendo nada nojento, preconceituoso, aterrorizante, eu acho que é no mínimo válido. Pô, cara, mas existe curiosidades que não são nojentas, aterrorizantes ou inúteis. Não existem? Não. Como não, cara? Ah, tem, cara. Ah, então, um exemplo simples. Você imagina, tipo, tá aquela garota com a camiseta do Capitão América. Aí você pega e pergunta, né, tipo, ah, você gosta do... Você sabia que essa camiseta é do Capitão América? Não, ela pega e fala, ah, eu gosto. Vamos na premissa que ela gosta. Tem muita menina que usa camiseta do Capitão América. Se você perguntar isso, ela vai falar que não, cara. É pior que é verdade. Cara, pior que é, né, meu? Tem menina que usa camisa com aquele escudo do Capitão América, mas ela não sabe que é do Capitão América. É bem isso. Eu até parei de usar minha camisa por causa disso. Vamos imaginar, no mundo perfeito, né, a garota saberia quem é o Steve Rogers, só que ela não tem esse conhecimento aprofundado. Daí você pega e fala, sabia que o Capitão é... Que bosta, tem que começar com você sabia. Mas no meu nariz. Só que você sabia, cara. Porque você sabia, você tá respeitando, você tá perguntando. Você sabia ou você não sabia? Se você falar sem perguntar, você sabia, você tá assumindo que a pessoa não sabe. Então, já é um problema. É verdade, você tem que dar chance dela saber. Você tem que perguntar se ela sabia. É, tô errado mesmo. Desculpa, mundo, desculpa. Olha aí, cara. Senhor Chazão Negro. O Chazão reconheceu que tá errado. Um erro, cara. Isso é um marco na história mundial. Pô, eu devia estar falando também. né, por sorte tá documentado, hein, por sorte dos nossos amigos ouvintes. Então, aí a gente chega e fala, ah, o Capitão América, ele foi criado como uma piada para os americanos sobre o nazismo, porque ele é loiro, é bombado, é rápido, é tudo que o ariano era dito como suas qualidades. Enquanto o ariano, em sua raça perfeita, né? O Capitão América, e era judeu o Capitão América de começo, né? Pelo que eu me lembro. Ele é. Caramba, hein? Eu. Então era tipo, era o melhor nazista era o Capitão América. O melhor ariano era o Capitão América. Então é uma curiosidade que a pessoa começa a pensar no Capitão América como, ah, olha, o Capitão América, o herói da Segunda Guerra Mundial, por causa disso. Você dá uma aula de história. É, isso já leva em vários problemas, cara. Aula de história, quadrinhos. É, você cagando pra essas coisas. Você acabou de matar a menina, né? Não, mas é capaz de falar com você. Ah, não, mas partindo do pressuposto que ela gosta do Capitão América. Então, isso, ela vai gostar de você do mesmo jeito. mas é um ponto relevante aí que você ressaltou agora, que a gente talvez não tinha ressaltado antes, é que você tem que ser observador. É, você tem que perceber esses detalhes. Você tem que olhar em volta, ver o que, que ela gosta, o que, que ela tende a demonstrar mais interesse. Talvez com alguns minutos aí de observação você pode pegar alguma coisa. No caso, a camiseta que ela tá usando, já vou. É, eu entendo. Tem um lado do tipo, você gosta dos Metallica, você. Já viu dos Metallica. Dá pra você embalar algum assunto assim, mas é um pouco, cara, mais difícil. Sabe uma coisa, pode puxar ali um assunto do Metallica e falar, você sabia que na letra de tal música ele fala sobre isso? Sobre morte? Então, uma coisa que aconteceu direto comigo antes, eu saí com a minha camiseta do Led Zeppelin branca. E, pô, cara, essa camiseta, por algum motivo bizarro, era um puta sucesso. Todo mundo que me visse com aquela camiseta branca do Led Zeppelin, os caras vinham direto só comigo, Led Zeppelin branco, isso aqui, e puxavam conversa comigo. Cara, menina, todo mundo adorava a camiseta. Tinha até cara do conservatório, que ele perguntou mesmo se ele podia pegar na camiseta, né? Só o artefato sagrado. Caramba. Um exemplo bem famoso, só que contrário a esse que você comentou, assim, de camisa de banda, é o Nirvana. Pode chegar numa garota e você vê ela com a camisa do Nirvana. Daí você fala, legal, curte Nirvana e tal. Que álbum que você curte? Ela, Nirvana? Não é uma marca de roupa? Porra. Isso acontece de muito. Isso daí não é bem uma curiosidade. Porque você só tá perguntando se ela gosta. Isso entra bem mais nos gostos pessoais, né? Ou na parte de música, ou no... Então você tenta fazer a curiosidade, né? Falar a curiosidade pra ela, assim, sobre o Nirvana, né? Falar que a Courtney Love matou o Kurt Cobain, né? Então, isso é meio mais estranho, né? Você chega pra menina que tá com medo do Nirvana e fala, foi a esposa dele mesmo que deu um teco na cabeça do Nirvana. Tipo, você chegar, você sabia que a esposa dele deu um teco na cabeça dele? É uma curiosidade. Ou uma curiosidade interessante. Só que, assim, considerando pela premissa que ela sabe que Nirvana é uma banda, né? Tem que considerar esse ponto. Aí que tá, muitas vezes você tenta fazer a curiosidade, ela já falha, porque os requisitos mínimos a pessoa não atende. Você poderia chegar falando, você sabia que Nirvana, no budismo, significa o estado de libertação atingido pelo ser humano ao percorrer sua busca espiritual? É uma curiosidade interessante. Ela vai falar, porra, de onde veio isso? Bem isso. É foda, não tem como. Eu não consigo imaginar dando certo. Se os ouvintes souberem como fazer dar certo, curiosidade, mande um e-mail explicando a situação, que tá foda. Como funciona a curiosidade, porque nem a gente sabe. Então, como que a gente que tá apanhando aí por curiosidade, sério, a gente deve ser muito ruim nesse esse daí. Que nota vocês dariam, começando com você, Hats? Ou porque a gente não conhece curiosidade que passa as meninas abrindo as pernas, eu realmente não conheço. É, eu não conheço curiosidade que faz elas abrir as pernas também. Mágica, né? E você, Macristo? O que que tá perguntando? Puta que... Não, você tá perguntando, tá pedindo pra eu dar uma nota ou uma opinião? Os dois. É, opinião e a nota. Opinião e a nota. Tá. Eu acho que, assim, pra atingir o objetivo final, ela é pouco efetiva mesmo. Daria aí uns 30%, talvez. Olha, eu como em curiosidade nunca realmente funcionou, eu acho que eu daria 10%, pra baixo ainda. Não, ainda não vou ser tão, assim, rígido com ela, porque a curiosidade ainda te dá um... Se você conseguir colocar uma curiosidade interessante ali no momento, é aquele negócio de contexto, né? Você tem que saber usar com sabedoria. É, você pode, pelo menos, cativar o interesse da garota. É, né? Olhando pra esse ponto, dá pra relevar um pouquinho. E você, Red, que... Ah, eu vou dar 1%, cara, porque existe a possibilidade da menina ser maluca. Se ela for maluca, talvez ela ache interessante. Quanto que você deu? 1% aí. Nossa, deve ser a taxa de maluca que você tem pra ele. Esse cara é maldoso, esse cara é maldoso. Então, beleza, eu vou colocar aqui a média, né? O meu foi o quê? 10, 30 e 1? A média eu acho que seria um 20, um 19. Ser bonzinho. Eu acho que com isso a gente já pode encerrar esse primeiro bloco aqui. A gente pode pôr uma música aí pros ouvintes, curtir um pouquinho, descansar sobre as nossas vozes aí que devem estar cansadas. Eu posso que os ouvintes ainda não viram o comercial do Metal. É, a gente tem que colocar os comerciais, em comercial do Metal Grill. Então vamos descansar um pouco, descanse um pouco aí e daqui a pouco nós voltamos. Um homem. Uma missão. Um navio. Um vendedor. Uns botões. Soldados. Um tiroteio. Metal Grill. Jaguatirica Strikes Back. Uma produção Cavaleiros da Tábula Binária. Cara, ai, ai, ai. Vai, então vou parar a gravaçãozinha aqui, não, que eu tenho 6 minutos. Não, cara, não, cara. Você perdeu a... que foi? Gravação. Um problema fez com que o programa parasse de funcionar. O seu parou? Ai, meu Deus. Porra, todo mundo perdeu a gravação. O quê? O seu parou mesmo? Ai, cara. Não, fala sim ou não, porra. Parou. Ah... Ai, cara. Ah, vai tomar um café, cara. Vai tomar um café e te... vamos fazer um pouquinho. Pra... Ah, não vou fazer coisa nenhuma. Vai lá. Puta que pariu, meu. Vai tomar café. Sério? Vai ver se tem coca. Toma café com coca. Learn how to hide your fear.